A letra é de Aloysio de Oliveira. A música é de Antônio Carlos, brasileiro, de Almeida, Jobim. A melhor declaração de amor de todos os tempos. linda que existe. Ah, você não existe, Dindi. Olha, Dindi, adivinha, Dindi. Deixa, Dindi, que eu te adore, Dindi. Dindi.